Eu gosto demais de São Sebastião, ele é padroeiro mesmo, eu sou devoto dele. E além de tudo, me disseram que São Sebastião é padroeiro dos gays, né? E tem um aí que idolatra ele mesmo com todas as forças. Aquela posezinha, né? Bem bonita assim que ele fica. Eu amo, eu respeito pra caramba, gosto, eu me chamo de brincadeira, mas eu sou devoto demais. Então você vai pra Cachoeira do Araripe, não participar da festa de São Sebastião, que vai de 10 a 20 de janeiro, aquela turma, todo mundo pulando. É verdade, uma grande procissão que vira festa, uma religiosidade musical. É muito bacana. Pô, e São Sebastião, rapaz. Eu sou devoto muito de São Sebastião, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora Pé de Socorro. Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Cachoeira também. Eu fui na Basílica anteontem, peguei um terço, tava rezando ali, rapaz, aquela imagem, eu saí de lá assim, feliz, sabe? Tempo que eu não entrava ali, mas saí feliz, rezei um terço todinho de joelho, devia te pagar pelo menos um pouco dos meus pecados aqui, se alivia a minha. Se eu escapo do caldeirão lá em cima. Mas, bora ver. Então, para a gente encerrar, leva uma de São Sebastião.